queima. Naquele segundo eu pensei que até tanqueava, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Tô escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. Esse casino me ajuda, já trouxe a 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que eu sou viciada, me pergunto, tá dormindo no montão. A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria engano. Seria engano. Eu sou louco, dedê, essa boca me faz sofrer, o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, mas quase nessa conta o verso sem tormenta. Nas sombras do DVD, que essa boca me faz sofrer, o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada vez cai na conta o verso sem tormenta. Cê me arrebenta, e o coração não aguenta, e o verso sem tormenta. Nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, só amor seria enganou. Seria enganou. É só um troco de DVD, que essa boca me faz sofrer, o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta, o neto se aumenta. É só um troco de DVD, que essa boca me faz sofrer, o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta, o neto se aumenta. É só um troco de DVD, que essa boca me faz sofrer, o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta, o neto se aumenta. É só um troco de DVD, que essa boca me faz sofrer, o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta, o neto se aumenta. Cê me arrebenta, e o coração não aguenta, e o neto se aumenta. Sucesso maior e paraíso. Boa, né? Maiara e Maraíza. Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Começa agora o programa dos 55. Eu diz prefeito de novo. 55. Vice, doutor Norberto. Faz o 55 com as duas mãos. Salve, salve, gente amiga de Fronteiras. Uma ótima quarta-feira para todos. Está no ar mais um programa dos 55. Dia 6 de outubro, vote para Fronteiras continuar avançando. Vote 55. Eu diz prefeito de novo. Vice, doutor Norberto. E vamos com a participação de hoje do nosso prefeito Eudes. Bem, hoje eu quero iniciar o nosso programa agradecendo a Deus pelo privilégio da vida. E quero tratar de um assunto que certamente você já sabe muito bem, que foi uma luta nossa. E nós tivemos aí realizando o sonho de dezenas e centenas de famílias da nossa cidade, que foi a pavimentação asfáltica. Mais de 60 mil metros quadrados. Nós tivemos uma etapa, a segunda etapa, de um projeto realizado pelo Estado através do nosso deputado Georgiano. Deputado Georgiano sempre lutando, batalhando e fazendo com que as ações do governo do Estado cheguem ao nosso município. E aqui, inclusive, agradecê-lo, sempre presente na gestão do prefeito Wildes. E tivemos a terceira etapa. Essa terceira etapa, nós tivemos mais de 20 mil metros quadrados exatamente recurso do governo do estado e uma cota do governador Rafael Fonteles. Em um primeiro momento, tivemos um contato pessoal no seu gabinete e depois tivemos levando a nossa demanda e priorizamos os 20 mil metros de asfaltos que foram aplicados exclusivamente no bairro Mutirão. E vocês sabem o que era o bairro Mutirão antes e sabem como se encontra hoje. E nós iremos continuar avançando, trazendo novos projetos de pavimentação asfáltica para o nosso município. Já estivemos conversando com o deputado Júlio César, com a senadora Jussara, com o deputado Georgiano e vamos somar força junto ao governo do estado e ao governo federal para que a gente possa investir muito mais ainda. E o nosso grande desejo é continuar asfaltando os bairros Panorama, Ribeirão, bairro Bela Vista, bairro Belém, completar a pavimentação asfáltica do bairro Saguí e das demais ruas. Esse é o nosso sentimento. Termino aqui pedindo a você o seu apoio, da sua família, o seu voto. Vote no 55 para que o progresso continue. E assim a gente finaliza mais um programa do 55. Obrigado a todos pela audiência. A gente volta amanhã. Até lá. Faz o 55 com as duas mãos. Começa agora o programa G13. Coligação Palavra é Compromisso. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV e MDB. Genilson Sobrinho, prefeito. Zé Odon, vice. Sejam todos bem-vindos. Quando o povo quer assim, quando o povo quer não tem jeito. O povo já decidiu, é o Genilson Sobrinho no peito. Olá, meu povo de fronteiras. O programa da família, da reconstrução, da verdadeira mudança, tá começando. Palavra é compromisso. E o Fronteiras, pra cidade melhorar, ir em busca do progresso. Tem que ter homem do povo, trabalhando com sucesso. Genilson Sobrinho vai ser assim. No programa de hoje, desta quarta-feira, dia 4 de setembro, continuaremos destacando o que o próximo prefeito de Fronteiras, Genilson Sobrinho e Zé Odon Vice, irão melhorar na área da agricultura. É o Genilson Sobrinho no peito. Vamos ouvir agora o próximo prefeito de Fronteiras, Genilson Sobrinho. Mais uma vez, falando diretamente ao amigo agricultor. Rádio 13. Como sabe disso, Genilson é um homem de palavra e compromisso. Durante anos, a agricultura familiar em Fronteiras foi deixada de lado, sem o apoio e os incentivos necessários para prosperar. Sabemos das dificuldades que vocês enfrentam diariamente para manter suas produções e sustentar suas famílias. Em nossa gestão, isso vai mudar. Vamos colocar a agricultura familiar no centro das nossas políticas de desenvolvimento, reconhecendo sua importância, não apenas para a economia local, mas para a qualidade de vida de todos os moradores de Fronteira. Nosso compromisso é criar um ambiente de crescimento e prosperidade para todos os agricultores familiares. Vamos trabalhar para garantir acesso facilitado ao crédito, para que vocês possam investir e expandir suas produções. Também vamos implementar programas de capacitação e assistência técnica, trazendo especialistas que possam orientar e ajudar na modernização das técnicas agrícolas, sempre respeitando as tradições e os conhecimentos locais. Além disso, vamos desenvolver parcerias para criar mercados locais que valorizem os produtos da agricultura familiar, incentivando o consumo de alimentos frescos e produzidos aqui mesmo no nosso município. Queremos garantir que o trabalho de vocês seja reconhecido e valorizado, promovendo feiras e eventos que aproximem os agricultores dos consumidores, fortalecendo a economia local. O dinheiro girar aqui. Nossa gestão será parceira do agricultor familiar, dos pequenos e médios agricultores, ouvindo as necessidades e trabalhando junto para construir um futuro de oportunidades. Sabemos que Fronteiras tem um enorme potencial e juntos vamos transformá-lo em realidade. A agricultura familiar será o motor que impulsionará o desenvolvimento sustentável. Vamos também plantar uma casa de farinha, por meio de projetos e programas estaduais e federais. Fortalecer as cadeias produtivas prioritárias no nosso município, como mel, caju, ovino e caprino, peixes, frutas, bovinos, aves e grãos, entre outros. O nosso município é rico, basta incentivar, basta ter um prefeito que queira que esse município se desenvolva. E vocês irão ter, a partir do 1º de janeiro de 2025, um prefeito que se preocupa. E vocês, pequenos e médios agricultores, serão os grandes protagonistas dessa mudança. Fronteiras precisa, merece a mudança já. Rádio 13. Nosso amigo, nosso irmão. Tá na cabeça, tá no coração. Falamos sobre os projetos e o que Genilson Sobrinho, prefeito, e Zé Odonvice irão fazer para melhorar a agricultura do nosso município. Genilson, aqui na sede temos diversos inúmeros problemas. E um deles que a gente pode destacar hoje é o canal que sai do panorama, cortando uma boa parte da cidade, passando pela Coab, Mutirão, um problema que vem se alastrando por muitos e muitos anos. No nosso governo, também vamos revitalizar o rio que passa por alguns bairros da nossa cidade, o qual é depósito de esgotos residenciais. Com recursos de emendas parlamentar, estadual e federal, vamos realizar esse tão sonhado canal. Esse é um problema que já vem se alastrando há anos. Já veio dinheiro, já veio cimento, já veio várias emendas e nada de construir. Mas eu garanto a vocês que no nosso governo, nós vamos a Teresina, nós vamos a Brasília, fazer parceria de emenda parlamentar, tanto estadual como federal, e vamos realizar esse tão sonhado canal, que tanto Fronteiras precisa e necessita. Esse tão sonhado canal é uma esperança antiga do bairro Panorama, onde ele nasce, passando pelo bairro Coab, também pelo Mutirão. Nós vamos atrás, eu garanto a todos vocês desses bairros, que eu, Genilson Sobrinho, junto com meu vice José Odon, vamos fazer esse tão sonhado canal. Porque por diversas vezes esse recurso já veio e foi desviado. Mas em nosso governo vai ser uma das prioridades. Vai ter esse legado no nosso governo. O canal vai ser feito nas mãos de Genilson Sobrinho. E garanto a vocês que toda mão de obra vai ser aqui do nosso município. Porque aqui a gente tem empresas, tem mestre de obras, tem pedreiros, tem servente. Por que não pegar a mão de obra do nosso município para que esse recurso girar dentro do município? Peço seu voto de confiança. Dia 6 de outubro, digite 13, Genilson Sobrinho, vice José Odon. O 13 é aquele mesmo 13 do presidente Lula, que mudou o Brasil. É o mesmo 13 que tem o governador Rafael Fonteles, que está mudando o Piauí. E Fronteiras tem em suas mãos o poder de digitar o 13 para ser o melhor prefeito que Fronteiras já teve. Digite 13 no dia 6 de outubro, que é o 13 da esperança, que é o 13 da mudança. E meu muito obrigado a todos. Vem nessa corrente, vem com a gente. Já tem governador, já tem presidente, só falta o prefeito pra ficar bom pra gente. É o 13 na frente, é o 13 na frente. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Dia 6 de outubro, vamos mudar o destino da nossa querida e amada cidade de Fronteiras. Genilson Sobrinho, prefeito, e Zé Odon Vice. Até amanhã com muito mais propostas. Um abraço. Pra gente é o 13 na frente, é o 13 na frente, é o 13. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Mala sem alça. Volume 9. O amor bateu em minha porta e eu deixei entrar pela minha vida o que eu pensei que seria a chave da felicidade, mas me enganei. Tudo não passou de um sonho, doce ilusão, história sem um final feliz. Nossos beijos de amor, você fingiu muito bem os momentos tão perfeitos.

Continue ligado, vem aí a próxima atração.